Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Francine Costa. Boa noite, professor Christian Dunker. Quais são os textos que Freud fala da cultura? Tá, uma pergunta bem objetiva, reta, que eu vou tentar responder também de forma, vamos dizer assim, sem grandes devaneios. Mas para começar, cultura em alemão tem três traduções difíceis, né? Bildung pode ser formação, educação, cultura. Kunst pode ser cultura no sentido do museu, do patrimônio, das artes. E civilização, que quer dizer cultura no sentido das práticas de etiqueta, as práticas alimentares, a boa postura, a forma de vestir, a forma de comer e assim por diante. Quando a gente fala em cultura em Freud, tem essas três entradas, né? Eu vou citar o que podia ser assim, uma organização dos estudos de Freud sobre a cultura, que começa com um texto moral, sexual, civilizada, ó, civilização, e doença nervosa moderna. Um texto absolutamente fundamental, porque o Freud percebe que as práticas sexuais efetivas, concretas e atuais das pessoas têm que ver com a produção da neurose, né? Então, abstinência sexual, empobrecimento de afetos, masturbação excessiva, coito interrompido, a ideia de que o prazer é uma coisa ruim, isso tudo está onde? Está na cultura, né? Ele está na cultura exercendo um poder repressor, exercendo um poder que é um problema de saúde pública, no entender do Freud, nesse trabalho, né? Depois a gente tem uma série de textos do Freud que interpretam fenômenos culturais, acontecimentos culturais. Né? Então a gente tem Moisés de Michelangelo, onde ele analisa a estátua, o que está sentindo Moisés, ao mesmo tempo ele está se contendo, e portanto a cultura tem um ícone ali da contenção, da autocontenção do Moisés e da raiva que ele não pode expressar. Tem um texto dele sobre o Davi, né, a beleza daquela estátua. Tem o texto do Freud sobre a Gradiva de Jansen, esse texto literário que ele analisa para pensar a questão do delírio e do amor. E aí tem os textos de maturidade, né, os três textos canônicos, sobre religião, onde o chamado Futuro de uma Ilusão, onde vai discutir, né, o papel das religiões e as diferentes incidências, né, das práticas religiosas, tanto como expressão de uma neurose universal, quanto como constituição de uma neurose individual. Né? Depois a gente tem a Psicologia das Massas e Análise do Eu, onde ele vai analisar o exército, de novo as religiões e como funcionam os processos grupais. E aí a gente tem Mal-Estar na Civilização, que para muitos é o texto mais importante do Freud sobre a cultura, onde ele vai mostrar que quanto mais a gente assim, cria cultura para tratar os nossos conflitos, quanto mais a gente separa assim, o ideal do real, o bom do mal, quanto mais a gente sublima, mais a gente cria um efeito assim, de rebote, né? De recriação do mal-estar, de desfusão das pulsões e vamos dizer assim, a análise de como aquilo que a gente consegue inventar como remédio para o nosso mal-estar na cultura, na civilização, na sociedade, e acaba se voltando depois contra nós. Um texto que faz análise da gênese da cultura muito importante também é Totem e Tabu. É o fundamento antropológico da psicanálise, onde o Freud vai debater com Darwin, vai debater com Robertson Smith, com Atkinson, os antropólogos da época, tentando entender como é que se deu a gênese da família, como é que se deu a gênese das formas sociais, do parentesco, dos laços de aliança, das posições de filiação e de identificação. Então você tem aí um pequeno roteiro, né, de textos que você pode seguir para ter uma ideia de como é que é a posição de Freud sobre a cultura. Para receber mais fragmentos culturais aqui no Falando Nisso, clique no Aqueron Tamovebo e inscreva-se no nosso canal. Por hoje é só, pessoal.